metros. O 884 está passando 2 mil pés, está autorizado o jumbo. Jumbo, obrigado. Gostaria do 2231 no pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-1. Livre pouso, passaria do 2231. Chegou o Fiquilo, é, o controle Salvador, chegada Bonf, pistão no 0, 1014, chame para descer. Puxando 6227, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero. Guiar, bate 1 e táxi Índia. Quando pronto, chame a torre 118-95, o ajuste de altímetro 1-0-4. 1-0-4, bate 1 e Índia, Puxando 6227. Puxando 6327, pronto, 4. Pode voar a Montva, o azul 4065. Azul 4065, Montva está fora da minha área de responsabilidade, logo, chame Recife. 12835 e efetue a solicitação. Boa viagem. 12835, obrigado. Do 3835, desça para o nível 110 devido ao tráfego próximo de Alagoinha no nível 100, caminho. Funcionando a 6327, nível autorizado 240 e o transponder 5025. 5025 no transponder e o nível 240, obrigado. Funcionando a 6327, encontrilhamento correto, a reporte pronto para o pushback e acionamento. Obrigado. 50 control, turn the altimeter 1014, clear to 8000, fly direct Terra Vista 366. For GNSS approach, landing runway 10, over. 4-5-5-0, fly direct. We have to 360 to Anavi, runway 10. Javita 366 descending until 8000. 366 is descending until 8000. Por 2017, pushback em coordenação com equipe de solo. Leve acionar, reporte pronto para o táxi. 219-2231. Salvador, boa tarde, cenário 6227, próximo a ponto espera 190, pronto para decolagem. Mantenha ponto de espera, o cenário 6227, boa tarde. Voo no 659 após alinhado, autorizado decolagem, vento 1-0-0 graus na 3-9. Decola, zero, voo no 659. 2-5 no 8-8-4, boa tarde. Boa. Passarei do 2-2-3-1 no táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2-2-3-1. Na 6227, autorizado alinhar e manter pistão 1-0. Na 6227. Botão 3835, o tráfico que lhe informei há pouco já livrou o nível 100, está passando 9.300 e descida para 5.000. Na sua frente, ligeiramente à esquerda, 4 milhas. É um Carava. Em função da velocidade, o senhor vai ultrapassar o mesmo. Então, 3172, aproximação R nave autorizada. Reportamento estabilizado, 72. Passarela 2231, não mantém a posição, falo que sua... Seu portão será o 12. 7122, mantém a posição. Controle Salvador, gol 1659. 1659 é o controle, está em contato radar, suba sem restrições. Após dormir, leia da lenda irônica. Da Euleda Iruni, 1659. Force 2550, reclaim 4000. 2551. 0271. 4 da esfera, desça para 5000, ajuste no 04. Tá 3235, desça para o nível 90. 90, 6227, autorizado decolagem, vento 120 graus, 139. 2 horas de decolagem, 190, chama 6227. Gol 207 para o táxi, temos 1, 3, 4 a bordo, 2055, alternando o Salvador. 2017-1134, 0255, Salvador, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via taxiway, via parte 1 e taxiway Índia. Quando o ponto chega à torre 118-95, ajuste no 04, atento ao passaredo. Que está ingressando no ATR da passarela, ingressando na remota no 2. Poxa, está livre o táxi, patiuno, e reporta no ponto espera para todos os 2-3. Atento ao ATR da passarela, ingressando na remota no 2. Poxa, vamos aguardar ali, ele vai passar um pouquinho aqui para poder passar. Paulo Salvador, é o Chiné 6327, na 3 para o puxo e acionamento. Puxa 9327, aguarde para o pushback. Aguardando, 6327. Estabilizado, 3172. Gente, reduza, chega o trem, chame torre, 1-1-8-9-5, 3172. Reduzindo, 8-9-5 também. É. Golfe, papai em curso, confirma, afasta 20 milhas no corredor forte. CA Golf Oscar, totalmente CA Golf Oscar, está autorizado, voo local, via altitude 1.000 pés, via corredor forte, decolada 1.7, curva esquerda, 1.000 pés, corredor forte, ajuste, aciona 0112, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Maintain your speed for traffic, coordination, over. Thank you. Two 550 descending until 2500 feet, over. Thank you, 2500 feet, 550. Back to 3155, tem a informação papá, estamos na posição 05. Autorização Guarulhos, nível 340. Foi 3155, papai em curso, prepare da Eulê da Monte, aguarde cópia. Aguarde cópia. Foi 35, terça para 4000. 4000, 3, 3, 3, 3. estabilizado em 4 milhas e meia agora para a terceira. Então 3172, continue a aproximação, agora. Está autorizado o pouso, pistão na 0, vento 1 na 0 graus, 1 na 2 9. Autorizado o pouso, está 3172. Senhor 6314, velocidade. Ok, reduza para 240. Helicóptero Yankee Romeo Lima, chame torre, 1895. Referindo Lima. Padrão Salvador, voo 1620, pode voar projetar para a gente tentar alguma informação? O gol 1620, no sequenciamento número 612 para pouso, voo para Sierra Vista 368. Voo Sierra Vista 368, gol 1620. Sobrevoo Encontro das Águas. 340, a rota será Upper Zulu 10, Piraí, direto Umbade, Upper Zulu 44, Pagog. Após decolagem, curva direita, Dael Leda Motiva. 5033, o transponder, 208. São 3155, cotejamento correto, reposta pronto para o pushback e acionamento. Repostará, pronto. 30 mais. Sim, 2309, 1620. São 3835, velocidade 210. 210, 3235. Voo 2017, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Autorizado a alinhar e manter pistão na zero, voo 2017. Então, 3172, solo 33, ao livrar a primeira direita, solo 1, 219. Direita 219, 3172. Isso, para 2.500 pés. 2.500, pode descer. Pode descer sem restrições. Está cruzando a linha do litoral, tem uma ilha à frente e a Baía de Todos os Santos. Bom, é totalmente visual. 2.35. Positivo. O senhor vai seguir a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira que aproxima-se do farol da Barra no setor sudoeste. Afirmativa, após. Eu teria que vetorar para o sequenciamento 3835. Então. Senhor 6314, velocidade 210. Você vai seguir a aeronave da TAM, está na Baía de Todos os Santos, no setor noroeste. E é o número 2 para pouso, senhor número 3. Senhor 6314. Mantém o 050 em função dos tráfegos, será vetorado para o sequenciamento. A sua posição no sequenciamento não foi definida ainda. Sim. 3835, vetoração, curva à direita, proa 235, descendo para 2500. Se perdeu o contato rádio com esse controle, a radial 290 de Salvador vai curvar à esquerda para o Sierra Vista 366 para aproximação RNAV como número 2. Ok, então curvando à direita para o 235. O nosso limite de comunicação é 290 de Salvador. Quando então voa 366 para interceptar o RNAV da 3235. Oceano 6227, chame Recife, a frequência 12835. 2835, obrigado, um abraço amigo, esse mercado carece de profissionais como você. Grande abraço, boa viagem. Obrigado, tchau tchau. Salvador, Oxenê 6327, ponto de espera da 10, pronto. Oxenê 6327, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Autorizado a alinhar e manter, é 10, 6327. Gol 2017 ao controle, contato radar, suba sem restrições, após 2000, voa direto coral. Sem restrições, após 2000, direto coral, obrigado. Oceano 6314, início de vetoração para sequenciamento, esquerda proa 3620. Se perder contato rádio com esse controle, a radial 295 de Salvador vai curvar à direita para Serra Vitor 366, descer para 2500 e completar a RNAV como número 3. Dan 3835, esquerda para o Serra Vitor 366, reassumindo a navegação, está autorizada a RNAV, aguarde transferência. Ok, reassumindo Serra Vitor 366 até 3235. Brasília 4255 on final, reduce check landing gear, 10 to the tower, can taxi 11895, over. 11895, over, so long. Olá. 10 para o vento. Solo 3172 no 06, aguardando o sinalizador aí. Então 3172, sim, a gente vai informar, Cairo. Ok. 3, vamos lá. Confirme pra torre, clareza 1. 1620, cruza o 080 para 7000. Bono 620, desça para 4000, será vetorado. 4000, guardando vetores, Bono 620. Luciano 6314, reassuma a navegação, voe para o Serra Vitor 366, está autorizado a RNAV, câmbio. 6315, Serra Vitor 366, informará a vetor, esquerda, proa 020. Perder contato rádio com esse controle. A radial 295 de Salvador vai curvar à direita para Serra Vitor 366, descer para 4000, na descida para 4000 e completar a RNAV como número 4. É, descida para 020, descer para 4000, caso falhe, 295 de Salvador, voo 366, descer para RNAV, voo 1620. Nós chegou o Filo para sua informação, o número 5 para pousar em Salvador. É, já chegou o Filo. Controle Salvador, Oxené 6327, na Dael. Oceano 6327 ao controle, contato radar, prossiga como autorizado, câmbio. Gente, 6327. Ouro 620, 7000, desça para 2500 agora. Ouro 620. 2500, Ouro 620. 10, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 139. Clear to land, runway 10, 550. Câmbio. Isso, 2, 5, retorno à RNAV, parabéns, levantação 3235. Grande abraço. Correio Salvador, boa tarde, 3235, final, RNAV. Então, 3235, reporte passando, Serra Vitor 372, QNH 1014. 1014, informar o 372, né? 3235. Zero, curva à direita, voe para Serra Vitor 366, descida para 2500, está autorizada a aproximação, RNAV como número 4. 362500, autorizada a RNAV, igual no 620. Só chegou o Kikilo, início de vetoração para o sequenciamento, direita proa 2620. Perder o contato rádio com esse controle na radial 290 de Salvador, vai curvar à esquerda do Serra Vitor 366 para aproximação à RNAV. Controle está ciente. Se perder contato rádio na radial 290 de Salvador, o senhor vai curvar à esquerda para Timbra. Descer quando a 15 milhas de Salvador para 2000, executado o procedimento. Passando Serra Vitor 372 a 3835. Plano 3835, continua a aproximação, aguarda a pista livre, aeronave número 1 a 1 milha da cabeceira. Ciência, minha esposa. Oceano 6304, aproxima-se do Serra Vitor 366, inicia redução para velocidade de aproximação, efetua cheque pré-pouso, chame torre, 1-1895, caminho. 6304, 366, reduzindo, obrigado, até daqui a pouco. Pegou o piqueiro para 3.000 pés, ajuste 104. 3.000 na 04. Posto 5-0 on the ground at 41. When you leave the runway to your right, contact ground 1-1.9. 1-1.9. Clareza 1, confirme. Oceania 6304, na sua escuta. Oceania 6304, reporte passando Serra Vista 372. Vento 1, corrijo, KNH 104. Então 3235, pista livre, pouso autorizado, vento 1-0 graus, 1-3-9. Autorizado, pouso na 1-0-3-2-3-5. Bom, Anete, vento mal 9-5. The Alpha, Delta, contact tower 1-3-5. Voo 2097, voe Yukov. Voo que eu desça para 2000. 2000, voo filho. 4 horas, caminhão. Então 3155, taxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Patiuno. Taxi Índia, quando pronto chame a torre 1-1-8-95, o ajuste de altímetro 1-0-1-4. Via Pati, quando na Índia 18-9-5-14. In position, Air Force 2550. Meia, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, chame torre 1-1-8-95, caminho. Redução, torre 2-8-9-5, voo 1-6-2-0. De direita, solo 1-2-1-9. Foi Salvador, gol 1-6-2-0, Serra Victor 366, boa tarde. Gol 1-6-2-0, reporte Serra Victor 372, KNH 1-0-1-4. 372, com 14, gol 1-6-2-0. Papa Romeu Serra, Golf Oscar, autorizado a alinhar a pista 1-7, reporte pronto. Então 3235, site autorizado via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette, portão 08, tá? 308. 0 graus, 1-3-9. 3-0-4, pente, livre pouso, pista no 0. Papa Tango Oscar, Golf Kilo, para interceptar a magnética 101 de cima, para a esquerda 140, chama estabilizado. Esquerda 140, reportagem estabilizada. Salvador, boa tarde, Oceania 365, informação papá, volto para a cópia agora. Oceania 355, papá em curso, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via o peso Luno 0, Papa Família, DCT 1 Bad, o peso 44, Pagog, nível 360, saída da El, Leda Motiva, decolada 1-0, primeira curva, direita, transponder 5047, frequência do controle, Salvador, 1-2-0, decimal 8. Zero, clear, cross the runway 10 to military apron. Zero, cross the runway 10 to military apron. Vai da El, Leda, Motiva, decola da 1-0 para a direita, transforma 5-0-4-7, transforma 2-0-8, Oceaner 6355, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback de treinamento. 620. Aguarde a pista livre. Sente, voo 1620. 1620, agora pista livre, pouso autorizado, vento 090 graus, 14 nós. Pista livre, pouso, pista 90, voo 1620. Chuné 6314, taxi VA Alfa, atento ao Follow-me, no através do taxi Echo. Propósito Juliette para o portão 10. Na 3155, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10. Oscar Golf Kilo, intercâmbio da magnética 101 de Simbra para aproximação, 5 milhas para Simbra. Chame a torre na frequência de 11895 para instrução de pouso e até a próxima, Camilo. Não, bom trabalho, pronto. Brazilian Post 7208. Papai Information, clear to Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November, 857, until move sul, fly level 260, dial departure, then fly later, then Irumi, fly take off runway 10, turn right after takeoff, squawk 5052, Saudo departure control 120.8. Serra Golf Oscar, autorizado a decolagem da pista 107, atentando a estreita de turbulência, vento 100 graus, 12 nós. Oscar Golf Kilo, informa decolagem agora do Charlie 150 da 107. Report ready to start up and taxi. Gol 1620, solo aos 48, Oliveira à primeira direita, solo 1219. Direita, solo 219, gol 1620. Confirmar com o Follow-me se tem previsão para liberar a posição, cara. Chanel 6314, queremos confirmar, aguarde, não tem escuta. Romeu Sierra Golf Oscar decolou aos 49, mantém a linha do litoral, aguardando para cruzar o eixo da 28. Ciente, mantém a linha do litoral, Sierra Golf Oscar. É, 2-0. Oscar Golf Kilo, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Informação com os papai, guarde cópia. Poxa, na minha 314, tem condições de seguir a viatura? Negativo. Poxa, na minha 314, a viatura deu um estimado de 5 minutos. Não está autorizado ainda o cruzamento da final da 28. Sim, que o Serra Golf Oscar está mantendo a linha do litoral. Número 620, afirmo. altura está mantendo a posição entre a Alfa e a Eco. Está a Avianca à sua frente, está aguardando a liberação para prosseguir no táxi. Contato radar na posição informada, voe bom, chegada bom, pista 10. Onde bom, pista 10. O azul 279. Torre, o Serra Golf Oscar pode dar presente efetuar um 360 pela esquerda? Dá presente, curva esquerda na linha do litoral. Informe na vertical de buraquinho, Serra Golf. Linha do litoral, informa na, no través do buraquinho, Serra Golf Oscar. Zop, onde intercepta o pêndulo 2-1, decolada 1-0, primeira curva, direita, transponder 5-0-6-1, frequência do controle Salvador, 1-2-0, décima 8. Azul 4118, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback de andamento. Oxané 6314. Oxané 3154, autorizado alinhar e manter pistão no zero. O Gol no 620 na escuta? Prossiga. Ok, devido ao colega da Avianca que está mantendo a posição aí na Alfa, impossível prosseguir o táxi via Alfa. Uma opção seria prosseguir via Alfa até a Golf, ingressar na pista e voltar até a Taxiway Delta. Confirme intenções. Atenção, segue via Alfa, Eco e Delta, Gol no 620. Alfa, Golf, pela pista até a Delta, confirme. Alfa, Golf até a pista, Delta, confere. Autorizado a ingressar na Alfa agora, à sua esquerda, reporte no ponto de espera da Golf. Alfa, esquerda, reporte no ponto de espera da Golf, agora no 620. Salva, Chané 6355, na posição 8, se tiver funcionamento. Salva, Chané 6314, ingressar via Eco e pista. Ele, Salvador, 1208, bom dia. 1208, até a volta. 6355, na posição 7, obrigado. Acho que eu vou quilo autorizado alfa quilo para o bate 3. A sua esquerda, passando 900 pés para, em subida para 1000 pés. Esteja atento ao mesmo livre de decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-4, nós estamos 3-1-5-5. Taxiway Hotel. On hotel, maintain position, contact tower 118-195. William 47208, confirm guest on board and endorse. Controle Salvador. O Sierra Golf Oscar, 1000 pés, corredor forte. Seguinte, Papa Romeo, Sierra Golf Oscar irá afastar-se além das 20 milhas. Negativo, até as 20 milhas e retorna o Sierra Golf Oscar. Seguinte, voo visual na zona de controle, câmbio. Cavó, ficando. Gol no 620, autorizado ingresso na pista 28, táxi 28, libere na Delta. Táxi acerta a pista 28, acerta a pista Delta, gol no 620. São 3155, decola 55, controle Salvador 1208. 0839. Boa tarde, está 3155. Tan 3155 ao controle, meu cordial, contato radar estabelecido, suba sem restrições. Após 2000, leda, leda, ótima, Camilo. Foz 2000, laser, Leda Motiva, San 3155. Passando em Salvador, Azul 2789, pode mostrar um papai. Azul 2789, ciente, vou iniciar a Vitor 367, ajuste no 04, câmbio. Prova externa 2367, Azul 2789, obrigado. Puxa 9355, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Pat 1, taxiway Índia, quando pronto chama a torre 118.95, pode ir altímetro 1014. Para Salvador, ajuste no 014. Azul 2789, para a descida? Azul 2789, desça, sem restrições para 5.000. 100 para 5.000, 2789, obrigado. Espera, está autorizado Juliette para o portão no zero. Para a caixa prévia. Salvador, gol 1620 na Delta. Gol 1620, autorizado Alfa, Juliette para o portão 09. Alfa e Juliette para o 9, gol 1620. Eco Delta Foxtrot, pronto, cópia. Eco Delta Foxtrot, autorizado, Serra Delta, Lima Oscar. Via corredores, altitude no meu pé, da cota 17. Curva direita, corredor Axé, aciona 0122, frequência do controle, Salvador, 120.8. Foxtrot, Chico, seria muito correto. Confirma o PLB, autonomia. Autonomia? Confirma a autonomia? Eco Delta Foxtrot, só confirma o pátio. Eco Delta Foxtrot, chame a torre 118.95 para acionamento e decolagem. Azul 2711 para descida, possível voar na Proto 367? Eu vou e bom, sequenciamento autorizado 6.000, Azul 2711. 6.000, bom, sequenciamento. Voando 097, pronto, cópia. San 3676, voo para Serra Vitor 368. Uno, após o Alepa, após Nítibo, onde intercepta o Pesulo 2-1. Seguradão no zero, primeira curva, direita, transponder 5067, frequência do controle de Salvador, 120.8. Autorizado 360 conforme, Pesulo 21, decola 10, direita, Arbor 1, Alepa, Nítibo, 5067208, voo não, 097. Voo no 097, controlamento correto, reporte pronto para o pushback de saneamento. Portarei, 097. fosse 7208 clear cross runway 10, report Delta intersection. Pronto, 3676, velocidade 250 mais. 3250, reduzindo 3676. Controle Salvador, 1208. 1208, agora, Xené 6355, obrigado, boa tarde. Xené 6355, este é o controle, está em contato o radar, suba sem restrições. Após 2000, lenda, lenda máxima, Camilo. Gente, após 2000, lenda, lenda máxima, obrigado. Air Force 7208, ground 121.9. Oscar Golf Kilo, autorizado até a saída do pátio 3, lá instruções. Air Taxi by Alpha reporting hold short, Julius. Estamos no tráfego no TCAS, cruzando no momento em 3-0, podemos descer até aqui. Está passando agora 13.000, autorizado para 6.000, azul 2719. Autorizado 6.000, 2719. 3155, Jami Recife, frequência 12835, Camilo. 12835, Recife agora, tá 3155, uma boa tarde. Boa. Estacionamento, voo 097. 097, número 2, no setor Aguarde. É, agora. 412, previsão de mais 2 minutinhos, para o seu pushback. 500, sem restrições, 27.9. Qualquer alteração na razão de descida, informe. Tem um tráfego muito próximo da sua aeronave. Informará então, 2789. No 2719, no caso venha alterar a razão de descida, informe, Camilo. Será informado. Nós estamos de volta com o tráfego da empresa, 27.9. Positivo. Oscar Golf Kilo, autorizado Mike e Quebec, na Quebec, so, é, torre 11895, Oscar Golf Kilo. Fazendo conseguir Mike e Quebec, na Quebec, 1895, Oscar Golf Kilo. Limpo Air Force 2708, clear Apron 1 and India, on holding point, Salvador Tower 118.95. Oscar Golf Kilo, agilizando, autorizado, cruzamento, reposto ligando pista. Puxa, essa nossa metade. 4, para o Bush Bank, essa meta? Mantenha a posição, será o número 2 no setor, Gol 1097, aeronave número 1, portão 1, iniciando o push. Ok, obrigado, Gol 1097. 2711, terça, para 2500. 2500, 2719. Azul 2789, está autorizada a aproximação, aeronave. Autorizada a aproximação, aeronave 102789. Agostinho, frequência livre. Azul 2711, descida para 2.500 pés, reduz a velocidade para 170, 1.70 nós, a partir do Serra Vitor 367, que eu estou lhe autorizando a voar agora. Está autorizada a aproximação RNAV como número 2, Azul 2711. Voando 367, a partir do mesmo, redução 170 nós, 2711. Está autorizada a aproximação RNAV, redução de velocidade número 2 para pouso. Autorizado o RNAV, o número 7 como número 2, o 2719. Azul 69 na 8, desça para 8.000, ajuste 104, voe para Serra Vista 368. Serra Vista 368 para 68 e 14. Positivo. Controle, Papai Tanguete, Delta Fox. Delta Fox, decola em voo visual para Boipeba, sempre na escuta, câmbio. Fechou, autoriza 2,5, direto Boipeba. Autorizado, câmbio. Rápido. Azul 2789, em aproximação, reduz a checa trem, torre 11895. 1895, 7895. Giro 5.000, mantendo 2109, velocidade, altar 3676. 3676, desça para 4.000, a partir do Serra Vitor 368, está autorizada a aproximação RNAV como número 3. A partir do 368, autorizado a aeronave para o 3675. Oceano 6355, chegou no Serra, desça até 2.500. Passando 366, tem um tráfego da empresa vista, posição de 11, de 10 para 12 horas. Azul 2711, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, o tráfego à frente da companhia está 5.5 milhas à frente. Cheque o trem, torre 11895, Azul 2711. 11895, obrigado, excelente tarde. Azul 2789, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1100 graus, 139. Pouso autorizado, 2789. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2711, passou 366, estabilizado no RNAV. Força aérea, Brasília Force 7208, Airborne at 10, contact with Salvador Departure, 10.8. The Force 7208, contact Salvador Departure 1208, thank you, have a good day. Azul 2711, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, número 2 para pouso. Mobile 13, prossegue na aproximação, 2711. Pede passarelo 2231, sente da papá, autorização barreira. Passarelo 2231, aguarde um instante para a cópia. Pede 2231. Oscar Golf Serra, direto para Ips. Direto para Ips, Oscar Golf Serra. Salvador departure, good afternoon, Brasilia Foz 7208, passing 2000, dial departure, Leda transition. Brasilia Foz 7208, departure, ready, contact the flight direct to Leda, climb no restriction, level 260, hold on. Brasilia Foz 7208, climb without restriction to flight level 260 and flight direct to Leda interception. That's right. Da Momo, transição WhatsApp, primeira curva da esquerda, transponder 5072 e o controle 1208, passaredo 2231. Passaredo 2231, no contexto correto, chame para o estacionamento. Para 2231. Informo 3 tráfegos para pouso na 10. Passou 4118, gente. Tem a posição. Então, 3676 aproxima-se do Serra Vitor 366, nossos agradecimentos. Cheque o trem, torre 11895, cadê? Gente, passa a torre. Abraço, Leite. Abraço. Pra direita, 219. Passaredo 2231. Prossiga. Apenas para confirmar que não cumpre o gradiente ATC da Momo. Sim. Prossiga. 366. Azul 2711. Avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 13 nós. Passou, travou, livre para o pouso. Autorizado, ingresso Alfa e Kilo, a posição 4, Romeu, parte 3. Romeu 4, parte 3, defende o sinal, Alfa e Kilo. Para o táxi, gol 097-183-251, cabine. Voo 10900, autorizado o táxi, via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, quem negar 10, 13. Sete livre de táxi, 10, 13, voo 231 na remota 12 para o pushback também. Passarei 2231 livre, puxe essa na chamitax. Prepara para o taxi 2231. Delta Force informa, livrando a zona de controle. Visuais, o ajuste 10013, tem a frequência livre para a coordenação, chama para regresso. Solo 15, direita, para o Salvador, 121, décimo 9. Direita, livrando o solo 1219, azul 279. Solo, boa tarde, azul 2719. Azul 2711, autorizado Alfa e Kilo até o parte 3, portão, posição 3, Romeu. Está autorizado Alfa Kilo, parte 3, posição 3, Romeu, 2711. Observe o balizador, a posição foi modificada agora para 5 Lima, o azul 2711. 5 Lima, 2711. Bambu 907, mais espero pronto. Bambu 907, mantém o posto espera. 7, 907. Do 4198, autorizado a alinhar e manter o pistão zero. Chanel 6314, autorizado o Petrolina, conforme a rota do plano, Pazulu 20, nível aprovado 340. Saída Momo, transição Nenim, primeira curva à esquerda, pistão 10. Acione 5101, controle Salvador 1208. Cara, eu? Abraço, é. Opa! Sai no ponto de espera? Isso. Valeu, meu. Vai com Deus. Obrigado. Post 7208, request stop mic. Aspect level 200, initially. No trouble. Climb and maintain level 200. Over. Roger, management inspect level 200, and later on we will request continue planning, President Force 7208. Equilibre, tá? Pátio Índia, no ponto de espera da 1-0-102, mas tem que passar do 2-2-3-1. Sol de Salvador, tá 3-6-7-6, cordial. Tran 3676, autorizado Alfa, reportante da Juliette. Alfa antes da Juliette, Tran 3676. Papa Romeu, Sierra Golf e Oscar, mantenha-se no litoral norte, nesta posição, e aguarde para retornar para Salvador, devido tráfego, câmbio. Gente, o Sierra Golf Oscar manterá na espera no litoral norte. Botamos Vitor Índia Juliette, prossiga para a final da pista 117, chame a torre, frequência 11895, câmbio. 11895, final da 7, olha aí. Controle Salvador, boa tarde, 105, ao controle. Gente, sou estimado para pouso em Porto Seguro, vamos lá. Diante, anotei, 1943, voo direto, caminho. Azul 4118, o controle está em contato, radar suba sem restrições. Após 2000, voa direto, elefa. Aqui, após 2000, voa direto, elefa, azul 4118. Após seu autorizado ingresso no pátio 1, portão 07. Portão 07, após a passagem do passarido, tem 3676. Brasília Force 7208, passing non-50 climb initial until level 200. Kentucky Center frequency 128.35, over. Brasília Force 7208, contact. Receive the center right now, 128 is complete. President Force 7208, if you have a minute. Thank you, but the frequency is 35, the final. 128.35, over. Oh, sorry, 128 is multiplied, but you have Force 7208. I see.